flores da manhã se abriram pra te ver. Volta pra mim e esquece tudo. Sente o perfume da manhã, vê se tenta me entender. Que seja assim nosso prazer. Todas as quatro estações esperam por nós dois. O universo das paixões, calor e frio a confundir, o antes e o depois. Eu acordei nessa manhã procurando por você. Volta pra mim e esquece tudo. Flores enfeitando maçãs eu guardei pra oferecer. Que seja assim nosso prazer. Esperam por nós dois. O universo das paixões, calor e frio a confundir, o antes e o depois. Pegue a minha mão e pense no luar. Deixe tudo acontecer bem devagar. Eu acordei nessa manhã procurando por você. Volta pra mim e esquece tudo. Flores enfeitando maçãs eu guardei pra oferecer. Que seja assim nosso prazer. Que seja assim nosso prazer.